siamo 0-1 nei palmaresso delle Bianche. Recife 2000. Não dá pra compreender, senhora. Por favor, fale direito. Chama o centro Recife na frequência 126.0, alternativa 128.8. Afirmativa, agora sim. 1260, 1288, rotor 3507. Cotejamento correto. Ah, ok, meu bom dia, bom domingo, senhor. autorizado, voo 1649. Voo 1649, completa com a torre 118, decimal 6. 18649. Zona 53, prossiga. Sente da ECA, autorização Galeão 360. 44. Prossiga. Autorizado, Galeão 360, via Pesulo 10, faz conforme a rota do plano. Na escola da 10, curva direita, saída da El Leda, após voo direto bridge. Controle 120, decimal 8, transponde 5060. Autorizado 360, Galeão. Escola da 10, curva direita, da Euleda Bridge, pela Pesulo 10, 1209, e o transponde 5060. 1208, controle. Vai ser 08, obrigado. 1-3-1-3, correto, reparte pronto. Solo Gol 1649, bom dia. 1649, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reportará 1649. 649, antes do suficiente. No 649, prossiga portão 1. Portão 1, no 649. Bom dia, azul 5003, ponto para a Oeste, 3340 Guarulhos. Cliente, aguarde para Guarulhos, o azul 5003. Guardando, saída prevista, seria a Gaia Rueda. Qual a rota que vem no seu plano? Via Pêndulo 10, até Bridge, após o Pêndulo 9. Afirmo, Gaia Rueda Bridge. Pushback, acionamento da 3153, está na posição 03. Autorizado, é portátil. Azul 5003, cópia. Copia 5003. 003, autorizado para Guarulhos no nível 360, via Pesolo 10, bridge a Pesolo 6. Decola no zero, curva direita, saída da El Leda, após Leda vou direto bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5062. Autorizado nível 360 para Guarulhos, decola na pista 10, curva direita da El Leda bridge, via Pesolo 10, Pesolo 6. 5063-208, controle azul 4, azul 5063. Corrigindo, transponder 5062. 5062, azul 5063. Correto, reporte pronto, portão 09. para o táxi, já 3153, está com 7h41, 3 horas e 45, alterna Campinas. Gente, 3153 via Índia, o ajuste em Salvador 1016, ponto para a torre, 186. Heavy Tax, ponto 1086, obrigado, bom dia. Na 9, reporte pronto. Gol 9251, autorizado estrada BOF, desça para 4 mil pés, ajuste no 016. Gol 0 no 6, estrada BOF, Autoriza a voz direto de Alcântara? Negativo, mantendo o perfil da chegada bom, já estou voando a Lagoinha. Ok, mantenha o perfil. Estou em Cono, descendo para o 0%. Controle, bom dia, tá 3153, decolando o perfil da Dayon. Tá 3153, contato radar para o 360, saída da El. 360 da El, 3153. Marcelo, nível 190, decola da 110, com curva esquerda, voz, Puca Jamo. Controle 1208, 50, 70. Transponder o tipo 5384. 5384, correto, reporte pronto. Reportar pronto, obrigado. Salvador, 9063, tem que dar para Guarulhos. Yeah. 63. Irmão. Curte a ETA, guarde cópia. Saxo Azul 5003, 110 a bordo, 3:30 de autonomia alternativa, Ribeirão Preto. Azul 5003, autorizado táxi, via Pátio, Índia, ajustando 0 no 6, 18.6 pontos perto. Pátio, Índia, 0 no 6, vai chamar no ponto perto, torre, 386, Azul 5003. Titan 3153, chama Recife 1251. Confirmando 251. Aqui. Você prossegue. Conquista 80, decola da 10, direita, saída da rua Elessa, após segue a sua rota do plano de voo, controle 1208, transponde 5066. Guarda 80 para a conquista, decola da 10, tira da direita, corta a rua Elessa, depois de fazer em conta, 128 o controle e 2227, correto, reporte pronto. 2227, correto. 9063 para pushback, acionamento no 05. Vou só um minutinho, estou confirmando a sua rota com o centro ainda. Voo 9063, autorizado, push, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, 360, decola 10, direita, saída da El, Leda, após Leda, voa direto bridge, intercepta Pesulu no meia, após prossegue, conforme a rota do plano. Controle 120, decimal 8, transponde 5067. Conforme nível 360 Guarulhos, da El, Leda, bridge, a saída, após Pesulu no meia, rota do plano. 208, controle 5067, código de transporte. Correto, repasse pronto. 063 está iniciando mais 30 segundos. Reporte PAC. Podemos chegar. 5003. Boa 9251, desce para 2 mil pés, autorizado final ILS, reporte estabilizado. 2 mil pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Boa 9251. Ajuste no 0 novamente. Salvador, bom dia, gol 1649, informação é. Qual é a matrícula? Gol 1649. 649, aguarde coordenação por segura, informação agora é foco. Entendi. Pronto, cópia. Pronto, 1649. Autorizado, porto seguro, nível 360, via 350. Decolada 10, curva direita, saída da El, Leda, após direto. Controle 1208, transponde 5073. Autorizado, porto seguro, 360, pela APA 850, decolada 10, curva à direita. Dael Leda após direto, controle 1208, transponde 5073, gol 1649. 9, correto, reporte pronto. Reportará. Solo Salvador, o azul Alfa e aqui Índia. Prossiga. Muito bom dia, o Alfa aqui Índia está no pátio 3, pede autorização de reboque, pátio principal, posição de número 9, infra-aero ciente. Ok, cumpre o perfil, 9251. na escuta? Aparecido, 2, 2, 2, 2. Tá estimado pro push? Mais 3 minutos, 2, 2, 2. O trip na escuta? Na escuta, o trip? Tá estimado pro push? 2 minutinhos, então. Gente. Alf Yankee India, agora para iniciar o reboque. O azul 4234, está na posição 8, autorização retida. 4234, formação Fox, pronto, cópia. Pronto, cópia, já possui informação Fox. Autorizado, Recife 350, via Perisco 58, decola 10, esquerda, para o Caracaju, controle 1208, transponder 5072. Afirmativo, aprovado 350 para Recife, decola a pista 10, curva, curva pela esquerda, Aracaju, Aperuísque 52, transponda 5072. Aperuísque 58, aerovia, reporte pronto. Aperuísque 58, perdão, reportará pronto. Chegou 9063187, Galeão 3h30. Gente, 187, Galeão 3h30. Fátima via Fátima, Índia, ponto espera, torre 1862, o ajuste 1016. Comi 16 até o ponto espera, quando pronto 86. Obrigado, tô bom dia. Solo saudou, trip 5384, para pushback acionamento. Do reporte táxi. Reporta lá táxi, o 5384. Azul 5003, chame-se para Recife, frequência 1251. 251 Recife, azul 5003. Abrizou, gol 9251. Gol 9251, completa final, chame torre 118, decimal 6. 186 para o gol 9251. Solo Salvador, o Alfa Yankee India. Persiga. É, só pra ficar ciente, o Alfa Yankee India ele vai pra posição de número 9. O outro azul tá na posição de número 8, ele sai aos 40. Então só pra ficar ciente que a posição do azul Alfa Yankee India é a 9. Ciente, tô ciente. O senhor tá guardando devido a duas aeronaves que estão no pátio. Então vamos fazer pushback, tem prioridade sobre o senhor. Tá bom então. Solo Salvador, trip 5384, para ataque, autônomo meio de 4 horas, 9 no POV, alterna Aracaju. 9 a bordo. 09. E a Pátio Índia, ajuste no 0 no meio, ponto espera a torre, 1862. Pátio Índia, 1 no 0 no meio, ponto espera a torre, 1862. Obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Gol 9063 na sua escuta. Gol 9063, bom dia, contato radar, saída da El, sua para nível de voo 360. Da El 360, Gol 9063, quando possível uma pro direta mais para a nossa rota, se não for atrapalhar. Autorizar direto Leda, Gol 9063. Grato direto Leda, Gol 9063. Salvador, bom dia. Gol 9251, Nori Bravo. 9251, táxi Alfa, mantenha seu Juliette. De Alfa, mantenha seu Juliette. 9251. Salvador, azul, Alfa Yankee Índia. O Alfa Yankee Índia, prossiga. O Alfa Yankee Índia vai sair aqui do pátio 3, porque não há tempo suficiente para poder fazer o pushback até a posição de número 9. Gente. Obrigado. Nada. Exército, gol 9251. O 9251, prossiga, portão 3. Nível ingresso para o 03, 9251. Obrigado. Controle Salvador, é o Trip 5384, descolou. Trip 5384, contato radar, saída Pucca, sobe mantém nível de voo 190. Sobe. Rio Pinto, para 190. Quando possível, para o AD Maceió, por favor. Gente, aguardo coordenação. Obrigado. Salvador, o azul 4234, possível acionamento do 08. O 08 autorizado, repartaxe. A bordo, via Pátio Índia, ajuste no 06, 1862, quanto espera? Pátio Índia, 1866, na ponta de espera, 2217. Fiz autorizar direto Brise. Direto Brise, gol 9063. Identificando é Brise, e obrigado. Gol 9063, chame Centro Recife, frequência 1251. 251, bom dia. Bom dia, bom voo. Passaredo 2227, contato radar, saída árvore, submante a nível de voo 180. 180 na rádio 2227. Salvador, é o Golf India Oscar. India Oscar, prossiga. É o Golf India Oscar, posicionado no pátio 3, para reboque até a ponte número 10 do pátio 1. Reporte na saída do pátio 3, Golf India Oscar. Ok, Golf India Oscar no reboque, na escuta e reportará no ingresso na saída do pátio 3, ingresso do pátio 1. Fala, é o Gol 1649. Chega. Portão 1, puxa acionamento. Cliente, aguarde e puxa no 01649. Aguardo. Para o táxi 4264, táxi 82 a bordo, 3 horas e 30, Sena Aracaju. 4234, autorizado táxi, Apache, Índia, ponto 0, torre 18, 6. Apache, Índia, ponto 18, 6, 4, 18, 6. Dia 49, 40, tipo de sola, após a passagem do azul a cauda, autorizado iniciar. Após a passagem do azul a cauda, livre inicial, no 649. Informação Fox, pronto, cópia. Time, o PEI 17, direita, Xé, 1208-0125. Delta, confirme PLB. Chame Centro Recife, frequência 1-2685. 1-2685-5384, bom dia. Bom dia, bom Salvador, 35384. Prossiga. Negativo, contato com o Recife 1-2685. 35384, tente na frequência 1-3-4-5. 3-4-5, obrigado. Golf India Oscar autorizado, prosseguir até o 10. Ok, Golf India Oscar prosseguindo até a posição número 10. Salvador Ground, posição 6225, one way, let's get it. 6225, taxi Alpha, maintain before Juliet. Alpha, maintain before Juliet, posição 6225. Solo Gol 1649 para tático 100 a bordo. Alternando Aracaju, autonomia 2 horas 55. Confirmo, só teu B? 100. Gente, uma centena via Índia, ponto espera Torre. 120, Torre, 3862, por favor. Via Índia, 1862, 1649, obrigado. Já 900 metros. Azul 4234, bom dia, contato radar, Sega Puca, submantém nível de voo 350. 350 na saída Puca, 4234.